Salve, salve. Heliópolis, Ipiranga, aliados da Sul. Na zona sul. Pra não se aliar. Deus abençoe. A família é mente blindada.